era uma jovem senhora recém-separada do marido e tinha uma filhinha de 10 anos, uma menina muito linda, que havia nascido com uma deficiência auditiva muito grave. A sua filhinha era surda. E aquela jovem senhora lutava com a vida, tentando dar o melhor para sua filhinha. E o ex-marido, depois do divórcio, mal ajudava nas despesas da casa. E ainda para complicar a situação, o aniversário de 10 anos da sua filha estava se aproximando. E ela, querendo dar o melhor para a menina, foi e se comunicou com ela na linguagem de sinais. Sabe como que é? Mexendo com as mãos. E aquela mãe, se comunicando com sinais com a filha surda, perguntou: filhinha, o que que você gostaria de ganhar de presente no dia do seu aniversário? E a menina, respondendo também com sinais, disse: mamãe, eu gostaria de ganhar uma linda gata de pelo todo branco e bem longo. E quando a menina disse isso por meio da linguagem dos surdos, um sorriso lindo se estampou no seu rosto. E a mãe, feliz de saber que a menina queria ganhar uma gata toda branca de pelos longos, respondeu na linguagem de sinais também que iria procurar. No dia seguinte, aquela senhora comprou um jornal e foi ver se tinha alguém vendendo uma gata branca. Ela circulou com uma caneta vermelha 4 anúncios e telefonou para cada anunciante, perguntando: por favor, minha filha quer ganhar de aniversário uma gata branca. Vocês têm alguma gata branca aí? E todos daqueles anúncios respondiam que não, que tinham gatos de várias raças, de várias cores, de vários tipos, mas nenhuma gata branca. E a mulher viu que aquela procura ia ser complicada, ia ser difícil achar uma gata branca, e o aniversário da filha chegando. Numa noite, essa mulher foi entrar no quarto da filha e viu a menina ajoelhada ao pé da cama, orando a Deus na linguagem de sinais também. E ela, observando os sinais que a filha estava fazendo para Deus naquela sua oração, viu que a menina orava assim: por favor, meu Deus, ajude a minha mãe a encontrar uma gatinha branca de pelo bem comprido. É tudo o que eu quero. Por favor, meu Deus, eu sei que o Senhor tem um monte de gatos deste tipo. Por favor, dê um para minha mãe. E quando aquela mãe foi lendo os sinais que a filha fazia na sua oração a Deus, ela começou a chorar. Ela viu como era importante dar uma gata branca de pelos compridos no aniversário da sua filhinha, o aniversário dos 10 anos. E agora, aquela oração a Deus por meio de gestos e sinais parecia uma lança atravessando o coração daquela mãe. E ela também foi para o seu quarto e orou de viva voz: meu Deus, me ajude a encontrar essa gata de pelo branco, me ajude, meu Deus. No dia seguinte, ela comprou outro jornal e foi direto nos classificados e viu ali um anúncio pequenininho de uma mulher que estava vendendo gatos. E ela ligou e contou a história: olha, se a senhora não tiver, por favor, me indique alguém que tem uma gata de pelo branco comprido, porque a minha filha, que é surda, me disse pela linguagem de sinais que ela quer ganhar agora de aniversário uma gata branca. Por acaso a senhora tem uma gata de pelos brancos Ou poderia me indicar alguém que tem uma gatinha assim? E a mulher do outro lado da linha disse: Minha senhora, que sorte, hein? Todos os filhotes que eu estou vendendo são brancos e de pelos bem compridos. E ela disse: Sério mesmo? Maravilha, eu fico com um. Quanto é? E a pessoa do outro lado da linha disse: 1.000 reais. Como? 1.000 reais, isso mesmo, é gato de raça. Ai, não é possível. Eu sou recém-divorciado, meu marido não ajuda, eu não ganho bem. 1.000 reais é muito dinheiro. Puxa vida, que pena. Sinto muito. E ela desligou toda chateada. Puxa vida, a mulher quer 1.000 reais. Daqui a pouco toca o telefone, era a mulher do anúncio, dizendo: Olha, para a senhora eu faço um desconto. Eu faço 700 reais. E ela respondeu: Muito obrigado, mas mesmo assim é muito caro para mim. Eu vou ter que achar alguém que me venda um filhote, uma gata, com preço mais em conta. Aí a mulher disse: É, infelizmente, menos que isso eu não posso fazer. Sinto muito mesmo. E desligou o telefone. O aniversário da filha ia ser no outro dia. Naquela noite, a mãe entrou novamente no quarto da filhinha e lá estava a menininha ajoelhada, orando a Deus na linguagem de sinais, fazendo gestos. E aquela mãe foi lendo os sinais que a filha estava fazendo para Deus, que ela dizia assim na sua oração: Meu Deus, o senhor tem tantos gatinhos brancos. Será que o senhor não pode dar um para minha mãe? Por favor, meu Deus, dá um gatinho branco, dá? É meu aniversário. E as lágrimas escorreram novamente pela face daquela mãe. E ela foi para o seu quarto e não teve vontade nem de orar, apenas chorava, chorava. No dia seguinte era o aniversário da sua filha. Ela comprou outro jornal, mas não tinha ninguém anunciando venda de gatos. E ela ficou triste. Hoje é aniversário da minha filha. Minha filha está contando com esse presente. Para ela é tão importante. Ah, meu Deus, me ajude. Foi nessa hora que tocou o telefone. Era aquela mulher de ontem que estava ligando para dizer: Olha, eu tenho aqui uma gatinha de pelos brancos, compridos, mas ninguém quer, nem de graça querem. E a mulher disse: Como não? É, eu tenho uma gatinha aqui de pelos brancos compridos que ninguém quer, nem de graça. Se a senhora quiser, eu posso te dar. É mesmo, eu fico feliz. Mas por que que ninguém quer essa gatinha? E a mulher do outro lado da linha disse: Ah, é porque essa gata é surda. Foi então que aquela mãe parou e não conseguia dizer uma única palavra. E ela somente voltou o pensamento para Deus, porque não podia ser coincidência uma coisa daquela. Ela se lembrava da filhinha orando a Deus, fazendo linguagem de sinais e pedindo uma gata. E olha só, uma gata estava sendo oferecida para sua filha surda e a gata era surda. Todos esses pensamentos passaram rapidamente na sua cabeça e ela disse para a mulher que estava oferecendo: Olha, essa senhora me der o endereço, eu vou buscar agora. Pois não, anote o endereço. E deu o endereço e ela foi buscar aquela gatinha linda de pelos brancos, mas que era surda. E quando chegou a hora de dar o presente, a filha já sabia o que ia ganhar, mas nem imaginava que aquele presente não era da dona das gatas, nem da sua mãe, mas sim um presente do próprio Deus, que tinha ouvido a sua oração de sinais, que que tinha interpretado seus sinais e que estava atendendo aquela simples oração. Desde o aniversário daquela menina, a fé daquela mãe aumentou muito. E a jovenzinha, que era surda, ficou muito feliz com a sua gatinha, que também era surda. Não tem aquele ditado que diz assim: sempre existe um chinelo velho para um pé cansado? E é verdade. Deus sempre tem tudo preparado para as nossas vidas. E se você pedir e crer, você vai receber. Seja de viva voz, seja numa linguagem de sinais, seja até por pensamento, Deus vai conceder o que você pede. Você sabia que Deus é capaz de interpretar o que quer dizer a lágrima escorrendo na sua face? Às vezes você não consegue falar, mas Deus consegue entender o que você está querendo. O Evangelho nos diz que Deus sabe o que nós vamos dizer antes que a palavra seja formada nos nossos lábios. Deus conhece o nosso coração e, mais ainda, Ele sabe o que você vai precisar antes até que você se dê conta que está precisando. Mas apesar disso, o Senhor Jesus quer que a gente peça, peça com fé. Olha o que Ele disse aqui, ó, eu vou ler para você o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Essa é uma garantia do Senhor Jesus. E para ilustrar que realmente Deus é nosso Pai e está disposto a dar aquilo que nós pedimos, olha o que Jesus disse ainda: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E se o seu filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Então Jesus Cristo está dizendo isto: que se você pedir, você vai receber. Que o teu Pai Celestial tem prazer de conceder aquilo que você pede. Mas peça com fé, sem duvidar no seu coração. Creia, Jesus disse assim: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, crendo recebereis. Então vai, se ajoelha ao pé da tua cama, fale com teu Pai Celestial, sem nenhum intermediário ou intermediária. Converse diretamente com teu Pai que está nos céus. E o teu Pai Celestial, ao ouvir você pedindo com fé em nome do Senhor Jesus, com certeza Ele vai te responder na mesma hora. Quer fazer uma experiência? Então vá ao pé da tua cama, fale com teu Pai Celestial, peça com fé e diga assim no final da oração: Pai, tudo isto eu estou te pedindo em nome de Jesus. E espere o resultado. Aí você vai dar o seu testemunho e você vai ver a bênção na tua frente e vai contar para todo mundo: eu acreditei, eu pedi ao meu Pai Celestial, Ele ouviu a minha oração e atendeu o desejo do meu coração em nome de Jesus.